E aí, DJ JB Mix? Tesouro do Mangue. DJ Paulinho, sempre e objetivo. Calça do 9, porra, mas respeito. Sou boladão, sou menor, entendeu? Não sou de ninguém, mas sou todo seu. Essa é paz, menina do rabetão. Essa é paz, menina do rabetão. Essa é paz, menina do rabetão. Com pressão descendo, o caixota no chão. Então desce, aquece, o medo do bailão. A novinha com pressão descendo, a chota no chão. Então desce, aquece, o meio do bailão. No dom, dom, dom, no din, din, dom. Então vem novinha, vem mostrando o seu dom. No dom, dom, dom, no din, din, dom. Então vem novinha, vem mostrando o seu dom. No dom, dom, dom, no din, din, dom. Então vem novinha, mostrando todo o seu dom. Boladão, sou menor, entendeu? Não sou de ninguém, mas sou todo seu. Essa paz, menina do rabetão. Essa paz, menina do rabetão. No dom, dom, dom, no din, din, dom. Então vem novinha, vem mostrando o seu dom. No dom, dom, dom, no din, din, dom. Então vem novinha, vem mostrando o seu dom. Din, din, dom, din, din, dom. É o barulho que ela faz batendo o mundo. Então vem novinha, vem mostrando o seu dom. No dom, dom, dom, no din, din, dom. Então vem novinha, vem mostrando o seu dom. Aê, Pedrinho, é dom, dom que fala. Entendeu, Pedrinho? Fudeu. Pedrinho, entendeu? Pressão descendo, o caixa tá no chão. Então desce, aquece, o medo do bailão.